A sua rádio onde você estiver. E eu sigo em frente, e hoje nada vai me abalar. Sem olhar pra trás, eu vou na fé. Não, vi que tudo ao meu redor ia desmoronar. Como sonho, eu acordei em outro lugar. E eu senti que a estrela brilhou e nada faz parar. 6 horas da manhã, o sol me toca, com a paz que renova tudo em minha volta. O sol a noite inteira com a lua refletindo. No fim do túnel, a luz que segue o meu caminho. Já tá tudo pronto pra trip decolar. E na bagagem traz sorte pra somar. Pela sensação de liberdade, eu conduzindo. Limita seu pudor e libera seu limite. E o jogo virou. Sempre tudo no lugar. Segue no rolê de bike. A noite eu entro sério que me é bom. Queimando a Babilônia, liga lá, eu faço um som. No morro lá pra eu sei me aventurar. Sou complicado, mas é bem todos pra lá. Que é lento de moral, de olhar já passo mal. O encate foi perfeito, a sintonia é surreal. Deus anda lá, escola, faz história, estilo meio de dog, tal, tal. Sempre tudo no lugar. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Front em 104.5 e transamericafons.com.br. Contatos para que você interaja conosco, né, na segunda hora do programa de hoje e também sempre que você quiser. 4588-282828 é o nosso número no WhatsApp. 3028-2828 é o bom e velho telefone fixo, né, atendido pela Luciana, que sempre tem aí uma palavra amiga, uma mensagem bacana, uma proposta bonita para fazer para você. Também estamos no Facebook, Transamérica Foz é a nossa fanpage, e no Twitter, @TransamericaFoz, o nosso perfil. E para esta eleição, né, a principal novidade em cidades como Foz do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu é o uso da identificação por meio da impressão digital do eleitor, né, o chamado sistema biométrico. Para evitar surpresas, a Justiça Eleitoral está solicitando aos eleitores que votem ainda durante o período da manhã, levando ali documento de identidade com foto e conferindo o local de votação, né, tendo em vista que foram feitas alterações em relação ao pleito anterior. O horário de votação no domingo será das 8 da manhã às 5 da tarde, com os portões de acesso às sessões, né, fechando pontualmente às 5 horas. A apuração deve ser rápida, né, e na maioria das cidades paranaenses, os novos prefeitos e vereadores devem ser conhecidos antes mesmo das 7 da noite. A transmissão da apuração com todos os boletins em tempo real você acompanha, inclusive, minuto a minuto, a partir das 5 horas deste domingo, aqui nas ondas da sua rádio Transamérica Foz. Vamos agora à nossa curtida da semana. Curtida da semana. Música.

em quem você pretende votar, porque isso não está proibido, é permitido, tá? Não esqueça também de conferir com antecedência qual será o seu local de votação numa consulta que pode ser feita pela internet no próprio site da Justiça Eleitoral. E não esqueça também de levar um documento original com foto, né, que é imprescindível para a sua identificação. Usar celulares, máquinas fotográficas ou qualquer dispositivo do tipo é proibido na cabine de votação. Você não pode também, né, fazer campanha dos seus candidatos ou sugerir que pessoas que estão no local de votação votem em fulano ou beltrano, porque isso é proibido, é boca de urna e da cadeia mesmo, tá? O que não falta é fiscal eleitoral para apontar o dedo e chamar os policiais para que te prendam, tenha certeza disso. Se você tem carro adesivado, atenção, porque deixar o veículo parado por muito tempo em frente a um local de votação pode ser entendido aí como propaganda e o seu carro pode ser guinchado, né? Além de você ser multado e processado pela Justiça Eleitoral. Som alto com propaganda de candidato também é proibido. Não se esqueça ainda da lei seca, né, que estará em vigor das 6 da manhã às 6 da tarde de domingo, proibindo aí a venda de bebidas alcoólicas e o consumo em ambiente que não seja o ambiente privado, né, o ambiente doméstico. A Justiça Eleitoral orienta também que você vá votar ainda pela manhã para evitar filas de última hora e problemas como demoras a mais por conta da estreia do sistema de biometria aqui na Terra das Cataratas. Resumindo, faça a sua parte como cidadão e, em caso, né, de encontrar irregularidades, denuncie através de aplicativos como o Pardal, que você pode aí baixar gratuitamente e instalar no seu smartphone para contato direto com a Justiça Eleitoral. Fronte Transamérica, até meio-dia. Enquanto a zona continua no Congresso, quem foi que disse que a justiça tarda, mas não falha? Que se eu não for um bom menino, Deus vai castigar. Os dias passam lentos, aos meses seguem os aumentos. Cada dia eu levo um tiro e sai pela culatra. Eu não sou ministro, eu não sou magnata. Eu sou do povo, eu sou um zé ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou um zé ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Ei! Que deputado não ganha mensalão, se tudo aqui acaba em samba, o país acorda bamba. Querem me derrubar. Quem foi que disse que os homens não podem chorar? Quem foi que disse que a vida começa aos 40? A minha acabou faz tempo, agora entendo o porquê. Cada dia eu levo um tiro e sai pela culatra. Eu não sou ministro, eu não sou magnata. Eu sou do povo, eu sou um zé ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou um zé ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou um zé ninguém. Aqui embaixo são diferentes. Eu sou o Zé. que atire com ele. Câmara tenta acabar com o voto secreto. Usa a porta na pizza. Vagão aéreo causa mais de 180 trânsito. Acusado de corrupção do general. Os dias passam lentos, os dias passam lentos, yeah. Cada dia eu levo um tiro, cada dia eu levo um tiro. Não sou ministro, eu não sou magnata, eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis. Que leis? Eu sou do povo. Eu sou o Zé Ninguém. Programação musical aqui no Front. E vamos agora a um rápido intervalo na programação do Front Transamérica, sábado, véspera de eleições. Está tendo carreata e foguetório aí no seu bairro, onde você está? Olha, tem coisa pior que ouvir o Front, tá vendo? Ainda hoje tem a participação do Sidney Busanello falando de esportes, tem o quadro do 7-1 da semana com 7 pauladas no nosso lombo cordial, enfim, programa Front até meio-dia. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.